Fala sério e vai tomar no cu. Fala sério, não tire minha atenção. Fala sério, seu merda. Fala sério. Dropando lá na pista, eu consigo esquecer dessa vida escroto que ela gosta de fazer. Guerra, miséria, produz a nossa ira. Cuidado, encantado, estão na tua mira. Nos matam, exploram, sem ter razão. Eles é que roubam e eu que sou ladrão. Embolando todo dia pra ver se esqueço a fome. Lembrem do cangaço, nunca esqueçam esse nome. Pode passar a navalha, o som vai continuar. Do noise core ao dub que tocam sem parar. Estilo mangue boy, filosofia de favela. Se os alemão aparecer, vê se não amarela. Pega tua bereta e prepare pra atirar. Molotov nos careca, careca pra matar. Ninguém por aqui vai com a tua cara. Azedado nas ideias e cheio de marra. Fala sério e vai tomar no cu. Fala sério, não tire minha atenção. Fala sério, seu merda. Fala sério. Eu falo sério, não venha me fuder. Eu falo como eu quero, eu não vou obedecer. Fala sério, rapaz, não seja tão babaca. Se passar na minha frente, eu te cravo minha estaca. De um fuzil psicodélico que eu trago na cabeça. Essa é a lei do subúrbio, ou dá, ou desça. Burguês no topo da cadeia alimentar. Um dia lá de cima eu vou te derrubar. Fujo pela noite, não quero me ferrar. Sai daqui, criança, esse não é seu lugar. Pensa que é da hora, mas é só um Mauricinho. Faz tudo errado, pensando estar certinho. Acorda pra vida, deixa de dengo. A vida é dura, a vida é sofrimento pra acabar contigo. Não levanto nenhum dedo, pois as ruas vão dar conta. Esse é o fim deste enredo. Fala sério e vai tomar no cu. Fala sério, não tire minha atenção. Fala sério, seu merda. Fala sério. Fala sério e vai tomar no cu. Fala sério, não tire minha atenção. Fala sério, seu merda. Fala sério. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you call. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last of the job he did for us. He's understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions.